Dragon Ball Super. Vamos juntos retomar aquele sonho que deixamos para trás. E nós vamos desenhar com estrelas uma porta para o céu. A nova batalha aí está. Força, fúria, vamos lá, let's go, go, pois perdendo.